Mas um dia normal e você tem que estudar. Não parece legal, mas você quer passar. Então preste atenção porque já vai começar. O resumo com certeza vai te ajudar. É algo indispensável que você vai gostar. Resumos de direito, da. Você está ouvindo Resumos de Direito. Resumos de Direito. No seu MP3 Player. Delta, Delta, Delta. Aqui é Caleb Miranda. E quem diz que cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, com certeza não era uma galinha, nem um advogado. Capítulo 52. Vicissitudes das medidas cautelares. Parágrafo 172. Fungibilidade. Fungibilidade das medidas cautelares. O artigo 805 dispõe: a medida cautelar poderá ser substituída, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pela prestação de caução ou outra garantia menos gravosa para o requerido, sempre que adequado e suficiente para evitar a lesão ou repará-la integralmente. O Código adotou com esse dispositivo o princípio da fungibilidade das medidas cautelares. Com o exercício da ação cautelar, a parte provoca atividade jurisdicional preventiva, mas o interessado não tem especificamente o direito subjetivo a determinada prestação. O interessado tem direito subjetivo genérico à tutela cautelar. Ao Poder Judiciário fica reservada a especificação da medida adequada, que se realiza através da faculdade de modificar a qualquer tempo a providência deferida. A fungibilidade das medidas preventivas e a admissibilidade da contracautela como poder inerente à atividade do órgão que realiza a tutela cautelar são características que tornam imprestável o superado conceito da cautela como antecipação provisória da satisfação do direito substancial. Torna evidente a procedência da edição de Carneucci de que as medidas cautelares servem ao processo e não ao direito substancial dos litigantes. Não se busca o direito subjetivo da parte a esta ou aquela providência de segurança. Condição de admissibilidade da caução substitutiva. Para admitir a fungibilidade, o juiz deverá ater-se à idoneidade da caução para substituir a medida inicialmente deferida. Os alimentos provisionais nunca podem ser substituídos por caução, por óbvio, assim como a produção antecipada de provas. A idoneidade da caução reclama a concorrência de adequação e suficiência da medida substitutiva. Adequação, aptidão genérica da caução para desempenhar garantia da mesma natureza e da medida anterior, ou seja, com a mesma eficiência substancial. Por suficiência da caução, entende-se a expressão quantitativa, o volume apto para, em concreto, cobrir o valor do risco de prejuízo acobertado. Procedimento. Se a ação cautelar ainda não foi julgada por sentença, não haverá necessidade de autuação separada. Quando requerida substituição pela parte, após a sentença, reclama processo especial. Será examinado e solucionado em autos apensados aos da medida cautelar decretada. É claro que não pode o juiz admitir a substituição sem prévia audiência da parte contrária. Pode até surgir contraditório acidental que reclamará provas. O rito será o da caução. Caução substitutiva pode ser real ou fidejussória. Deferida, há de ser reduzida a termo nos autos, confiando-se os bens, se forem corpóreos, à guarda de depositário. Substituição da medida decretada por caução não suspende nem interrompe o prazo em curso para ajuizamento da ação principal. Vamos continuar o estudo para valer. Vejamos a eficácia da medida no tempo. Isso é da maior importância, meu amigo. Preste atenção, senão você está perdido. É algo indispensável que você vai gostar. Estudo de medida cautelar. Parágrafo 173. Eficácia da medida cautelar no tempo. Prazo ordinário de duração da medida cautelar. Deve, em princípio, durar a medida cautelar enquanto estiver sendo útil ao processo principal. A Há um prazo dentro do qual o juízo de mérito terá de ser instaurado. De acordo com o artigo 806, é de 30 dias e tem caráter de fatal ou peremptório, sendo improrrogável. Artigo 806. Cabe à parte propor ação, no prazo de 30 dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório. O prazo, apesar de ser fatal, suspender-se-á nas férias forenses, se a ação principal a ajuizar não for daquelas que correm durante o recesso do foro. Não deve ser confundida a preclusão com a decadência, porque embora ambos sejam prazos fatais, na sistemática do direito processual, mesmo os prazos fatais se suspendem nas férias forenses. Nesse caso, parece que Humberto Teodoro entende se tratar de preclusão. O prazo do artigo 806 é contado da efetivação da medida. A forma de contagem é: exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. Não se pode computar o dia em que a medida cautelar foi efetivada, pela evidente razão de que isso implicaria a redução do prazo legal, pois a parte só disporia de uma fração do dia exequal. Inobservância do prazo de ajuizamento da ação perde sua eficácia, independentemente de outra ação ou de sentença para revogá-la. Extingue-se ipso iure. O prazo extintivo refere-se naturalmente àquelas medidas de caráter restritivo de direitos ou de constrição de bens. Nos provimentos meramente conservativos, nos de antecipação de provas, não tem nenhuma influência o prazo. Por isso, essas medidas preventivas, mesmo preparatórias e necessárias, estão isentas de prazo. Observado o prazo do artigo 806, se não houver extinção, revogação ou substituição, a eficácia da medida perdurará enquanto pender o processo principal, conforme dispõe o artigo 807. Artigo 807. As medidas cautelares conservam a sua eficácia no prazo do artigo antecedente e na pendência do processo principal, mas podem a qualquer tempo ser revogadas ou modificadas. A eficácia muitas vezes deve ultrapassar a pendência da ação, como no caso do sequestro do bem litigioso, que deve subsistir além da ação principal para garantir a subsequente execução, e também sendo o exemplo disso o arresto, quando obtido com base em sentença condenatória e líquida, pois haverá de propor ação de liquidação e, depois de liquidada a condenação, entrar na fase de execução. Até então deverá subsistir o arresto. A medida cautelar tem efeito enquanto for idônea, perdurando, nos casos de sentença de mérito favorável, até ser substituída pelo ato processual que ela visa garantir. Em situações como as exemplificadas, o sequestro e o arresto já visavam a outro processo principal além do de cognição. Daí a continuidade dos efeitos da medida cautelar. Suspensão do processo. A suspensão do processo, pelos motivos admitidos em lei, não afeta por si só a eficácia das medidas cautelares já deferidas. Ressalva-se a possibilidade de decisão judicial expressa em sentido contrário, conforme o parágrafo único do artigo 807. Salvo decisão judicial em contrário, a medida cautelar conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. A suspensão não impede o exercício da pretensão à tutela cautelar, sendo lícito durante a sua duração a efetivação de providências cautelares urgentes. Parágrafo 174. Extinção da medida cautelar. A extinção da medida cautelar pode se dar de forma normal e de forma anômala. Forma normal de extinguir-se é a exaustão prática de todo objetivo por ela visado, desaparecendo dentro de outra medida ou função no bojo do processo principal. A forma anômala pode se dar nos seguintes casos: por revogação, que é o artigo 807, por falta de ajuizamento da ação principal em 30 dias, inciso 1º do artigo 808, por falta de execução da medida principal em 30 dias, inciso 2º do artigo 808, por declaração de extinção do processo principal com ou sem julgamento de mérito, artigo 808, inciso 3º, ou por desistência da ação cautelar. A revogação da medida cautelar depende de ação do interessado contra o beneficiário da medida. A desistência depende de sentença homologatória, depois de ouvido requerido, e é feita por simples petição do autor. Nos casos do artigo 808, falta de ajuizamento da ação principal em 30 dias, falta de execução da medida deferida em 30 dias e extinção do processo principal, não há necessidade de sentença constitutiva para retirar a eficácia do provimento preventivo. O juiz simplesmente declara a perda de eficácia e determina o levantamento da constrição ou restrição. Não há julgamento de improcedência ou de carência da ação cautelar. Ao juiz incumbe apenas ordenar os atos necessários para fazer cessar os efeitos práticos da medida extinta. Parágrafo único do artigo 808. Se por qualquer motivo cessar a medida, é defeso à parte repetir o pedido, salvo por novo fundamento. A medida cautelar regula fatos ao longo da duração do processo principal. Se os fatos apreciados pelo juiz não foram tidos como hábeis a autorizar a cautela, só com base em novos fatos poderá a parte renovar a pretensão de obter medida preventiva. Nesse caso de fatos novos, não cabe prosseguir na ação cautelar, porque a cessação não é apenas a medida cautelar. O processo cautelar inteiro se extingue por perda de objeto, já que cessada a medida cautelar, não poderá ser reavivada pela sentença final. A provisoriedade e o caráter restritivo de direitos, que a gente vê nas cautelares, não coadunam com o uso reiterado dessas providências. Se a parte sofrer as consequências da extinção da eficácia da medida cautelar, ou por carência de direito material ou desídia processual. A restrição é tão severa que mesmo que a parte renove a ação nos 30 dias, a que alude o artigo 806, ainda assim não restabelece a eficácia da medida extinta, nem se a pode renovar. Parágrafo 175. Modificação e revogação da medida cautelar. As cautelares se apoiam em fatos mutáveis, por isso é que elas são modificáveis. A decisão de processo cautelar é sempre provisória, por repousar sobre fatos mutáveis. Por isso, a permanência dos efeitos fica subordinada à continuidade do estado de coisa sobre o qual se assentou. Modificando-se este, pode ser modificada ou mesmo revogada a medida. A sentença cautelar enquadra-se na categoria das sentenças condicionais lato sensu ou incompletas. Sendo condição imprescindível da medida cautelar o perigo iminente de um dano irreparável, desaparecendo ele ou ficando provado sua inexistência, terá de ser revogada. Não apenas desaparece a razão de ser do provimento cautelar, mas este torna-se ilegítimo e injusto. O procedimento. Pedidas em ação, elas hão de ser, com obrigatória audiência da outra parte, em procedimento especial, distinto daquele em que se ordenou a medida. O sujeito à medida preventiva tem de requerer e fazer prova de que as circunstâncias mudaram. A competência para operá-las é do próprio órgão judicial. Se se tratar de simples substituição da medida originária, por caução ou por outra garantia menos gravosa para o requerido, a providência dispensará procedimento autônomo, podendo ser decretada no bojo do processo já existente, até mesmo de ofício. Isso contraria o que o Humberto tinha dito antes, que só poderia ser no bojo do processo antes da sentença, mas enfim. Sendo julgado o processo principal contra a pretensão de quem obtiver a tutela preventiva, a revogação é consequência natural da sentença de mérito. Revogação de medida cautelar liminar. Sendo a medida cautelar deferida in limine litis, pode sua revogação ocorrer dentro dos próprios autos em que se deu sua decretação. Se o processo cautelar já se encerrou e a medida foi confirmada pela sentença que lhe pôs fim, só em outro processo será possível pleitear-se a respectiva revogação. O que parece realmente é que se a modificação for antes da sentença, pode ser nos próprios autos, e se for depois da sentença, tem que ser em procedimento apartado. Parece que é indiferente se for modificação, revogação, substituição por caução ou outra garantia menos gravosa. Capítulo 53. Recursos no processo cautelar. Parágrafo 136. Remédios recursais. A apelação da sentença cautelar tem somente efeito devolutivo, tanto para os decisórios que autorizem as medidas de segurança como para os que a revoguem ou deneguem. Há um caso em que a lei impõe efeito suspensivo à apelação e ao recurso ex officio. A ação cautelar, cuja sentença importe condenar a fazenda pública a promover reclassificação ou equiparação dos servidores públicos, bem como a concessão de aumento ou a extensão de vantagens a ditos servidores. agravo. Decisões agraváveis de maior interesse. A que concede ou denega a medida cautelar initio litis, sem audiência da parte contrária. A que determina medidas cautelares ex officio e a que impõe caução como contracautela, ou que a autoriza a caução em substituição de outra medida. A forma realmente útil é de agravo de instrumento, pois a situação que quase sempre se configura é de risco, para a parte de lesão grave de difícil reparação. Recurso extraordinário e recurso especial. Não se admite deposição do recurso extraordinário para o STF em processo cautelar, a não ser nos casos de ofensa à Constituição Federal. Para o Superior Tribunal de Justiça, é possível interposição de recurso especial após o julgamento de segundo grau, quando na ação cautelar o acórdão enquadrar-se numa das situações previstas no artigo 105, inciso 3 da Constituição. As situações são: a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar exigência, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal, ou der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Prevê o artigo 542, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, modalidade de recurso retido para o extraordinário ou especial, sempre que manejados contra a decisão interlocutória proferida em processo cautelar. Em caso de urgência, tem-se de superar a restrição legal, seja por meio de medida cautelar, seja por qualquer outro meio de provocação direta ao tribunal ad quem. Chegamos ao final do resumo, até que foi legal. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau.